Senhora de Dona, pegou 896. 1896, aguarde. Mantenha a chegada. Azul 4062, voe Duna na presente. Duna da presente, Azul 4062. Azul 4062, informa a velocidade que mantém. Tá com 290. Gente, gol no 896, informa a velocidade. Tá com 300 nós. Gente, agora a redução para 260 e autorizado Vaduna. Seguirá o Eco no 90 para 13 milhas. Partiu, vou voando Dona, reduzindo 360 nós. Gol 896, seguindo 060, com o Pedro. Bravo Vitor Tango, voe Duna na presente, desça até o 070. Duna na presente, 070, Bravo Vitor Tango. 319, com 805. A velocidade é abaixo de uma centena, pro Azul 4062. Azul 4062. Controle Azul 4062. Azul 4062, prossiga. Libera a velocidade abaixo de 200. Azul 4062, está autorizado. Próximo. Controle TAN 3305, solicito via esquerda para 054, 80 milhas. Tudo muito boa noite. Boa noite, bem-vindo. Alfa Juliette, portão 8, no 805. Alfa Juliette, portão 8, no 805. Claro, táxi azul 9141, no com 109 a bordo, 4530, da manhã, aprovado, Índia Alfa, teu ponto de espera da 10, quando lá com a torre, em 18895, ajustado 1012. 1012, Índia Alfa, ponto de espera 0289. 3152, após o azul, a retaguarda está livre, por estacionar no portão 2, chame táxi. Complete a aproximação final, chame torre no 8.95. 108, boa noite. Para 8735, reporte final de 5 milhas. 05 milhas, 8735. Dois, Salvador, bom dia. Azul 9141, posso esperar uma versão? Bom dia, Azul 9141, confirme se decola de imediato. Até lá. Azul 9141, no livre decolagem de imediato no 0, vento 090 graus, 09. O 4062 desça para 3.000 pés, ajuste no 092, inicia a redução para 2009. Reduzindo para 200 nós, com 1012, descendo para 3.000, Azul 4062. Gol 1896 desça para 4.000 pés, o ajuste no 092. 4.092, reduzindo a velocidade, gol 1896. Bravo Vitor Tango, desça até o 060. Até o 060, Bravo Vitor Tango. corrigindo até o 050. Vitor Tango, desce até o 050. Até o 050, traga o desvando. Para o bushback acionamento, vamos 7 no 4. No 694, ciente, mantém a posição aguardando, não é o próximo setor, tráfego da TAM, retaguarda no pushback. Aguardando, no 4. 1000 para 3000, azul 4062. Visto até 2000, ajuste permanente, autorizado LSX, reporte localizador. 2000, LSX, reportarei no localizador, 4062. TAM 3605, chama o centro Recife na frequência 125.45, alternativa 12685. Chama o centro, graça, boa noite. No voo. 1208, azul, Guanabana, padrão. 08735, livre pouso no 0, vento 090 graus, no 1 no nós. 135, livre pouso. 3891, mantém a chegada. Controle Salvador Azul, 9141, muito boa noite. Azul, 9141, contato radar, subindo para o 360, na saída da Elba. Saída da Elba, 3603, aprode bridge. Azul, 9141, está autorizado, valido. Confirma. Autorizado Valeda. Valeda, azul, 4191. 50 por 40, 896. Turno 896, desça para 2000, autorizado ILSX6, seguirá o tráfego a só 10 milhas, é o Eco 90, azul. Gente, para 2000, reduzindo velocidade, 1896. TAM 3891, está autorizado para Pelô. Localizador azul 4062. Azul 4062, redução para aproximação e torre 18.95. 18.95, grato, bom trabalho. No 74, pois erro, é, Zacaldo está livre, Xangtax. Poder Zacaldo está livre, Bruno. 74. Duas milhas para o estado. Azul 4062, ciente, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando, 4062. Falsário 8735, falou os 27, frequência livre estacionar à esquerda, pátio militar. Frequência livre, prosseguirá para o pátio militar, grato 8735. A 3152, mantenha a ponte espera. Tem ponte espera. Grau 1 no 09, cheque frente. baixado e travou azul 4062, ele pousou. 8, desça para 1510, foi Paripe aguardando voa rotatória. Paripe aguardando voa rotatória, 1518, braço do banco. Tango controle. Se o senhor desejar fazer o ILSXC e após girar para a pista 17, está autorizado. Se o senhor será voar a Duna, fazer o ILS após girar para a pista 17? Seu Tango controle. Gente, já iremos formar 2, então mantenha a Duna e desça para 2 mil pés. O ajuste é o 0092. 2 mil pés, grave do gol. 3152 da TAM ali, mantenha agilizando as manobras. Ali, 50, recife. Sente. Estabilizado minha aliás, pista no zero. Boa noite, boa noite, 9h30. Continue a aproximação, guarde que está livre. 7. Azul 4062, solo 30 direito, no 219. 219, bom trabalho. 25 azul, 1141, boa. 90 graus, 129. Está decolado, certo. Oi, boa noite, 1714, espera da 10. Bolo 714, mantém o ponto, espera. Mantém no 4. 62. No 896, livre pouso no 0, vento 090 graus, no nós, check 3. Passado travado, livre pouso, pista 10, gol no 896. Tá 3152, decolou os 32, chame o controle 1208. 208, 3152. 1714, torre. Chega. Pode passar de trave na curta final ali e mantenha no 0, gol no 714. Da aeronave ali mantendo a 1-0, vamos estar de fora. Três 1-5-2, contato radar, subindo para o 330 na saída PUCA. 330 na PUCA, com 3-1-5-2. 1896, solo 34, direito no 219. Direita 219. Alô, bom dia, Gol 189, minha livrada, está na sua escuta. Bem-vindo, 89, Alfa Juliette, Portão 10. Alfa Juliette, Portão 10, câmbio. Patrão, o Bravo do Portão? Prossiga. O Bravo do Portão está presente, você está com o Porto na Ova 0. Então o senhor vai completar a aproximação e chamar a torre 1895. Sim, 295 graus. Torre Salvador, Bravo. Bravo Vitor Tango. Tango, Bravo Vitor Tango. O Bravo Vitor Tango, prossiga. Salvador, Papa Romeo Bravo Vitor Tango, final 1-0. Gente, Bravo Vitor Tango, continue a aproximação, reporte final de 5 milhas. Poderá na final de 5 milhas, Bravo Vitor Tango. Gol no 714, decolou 35, chame o controle 1-208. 208, gol no 714, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, gol no 714. Luna 714, boa noite, contato radar, subindo para os 230 na saída PUCA. 230 na saída PUCA, gol no 714. Desça para 2 mil pés, o ajuste ao 9012, autorizado em LSXA, reporte localizador. Ao controle. Desça 4 mil, pode descer via o TAN 3891. Desça para 2 mil pés, o ajuste ao 9012, autorizado em LSXA, reporte localizador. 2000 com 1012, vai reportar no localizador, tá? 3891. E o Bravo Vitor Tango, final 5 milhas. Gente, Bravo Vitor Tango, confirme, vai prosseguir para 10 ou no 7? Solicita perna do vento, dá no 7. Gente, Bravo Vitor Tango, vai fazer perna do vento pela direita, circuito pela direita, ok? Reporte para girar base. Bravo Vitor Tango? 452. Um circuito pela direita, ingresso uma base pela direita e reporte para a final. Base pela direita, reportará pela final, Bravo Vitor Tango. 317, Baixar gravado, Bravo Victor Tango. Gente, Bravo Victor Tango, livre pouso 17, vento 080 graus, 109. Livre pouso 17, Bravo Victor Tango. Da 3891, capacete. 3891, redução para aproximação e chame torre ou noite decimal 95. 295, obrigado, mal boa noite. Vitor Tango, Solos 41, Best Track, reposte Branco. Quatro segundos, Best Track, 174, boa noite. Bom, vou. Salvador, boa noite, ao 3891, estabilizado em LS da ONU 0. Boa noite, 3891, livre pouso 10, vento 080 graus, 089, cheque trem. Livre pouso, pista 10, 3891, baixa e salva. Salvador, o voo 606. Na escuta, prossiga. Campina Grande, está ciente da informação do ATI. Cópia. O Bravo Vitor Tango ainda na escuta da torre? 390, Campina Grande, via Alpes Zulu 10, decola 10, primeira curva esquerda, no perfil da subida Puca, Jamo, Transição Zibar 5472 Transponder, controle 120.8. 390 aprovado. Para Campina Grande, via Peresolu 10, decola da 10, curva esquerda, Puca, Jamos e Par. 5472-208. Portão 5, chama o contorno para adicionar. Chamaremos. Contorno Salvador, boa noite, 139, não livrou. Boa noite, bem-vindo, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, 389. Tripe 9944 na chegada Mari, desça até o 050. Chegada Mari, desça pro 050, Tripe 9944, está sem informação. Tem que informação, cara. Sim. 5 Natal 370. Pronto, cópia. Pronto, a cópia, 805. Natal, 370, rota Pesolo 10, decola no zero, primeira curva à esquerda, no perfil da subida Puca, Jamo, transição Zipar, 5473, transponder, controle opera em 120.8. Natal, nível 370, Pesolo 10, decola 10, na Puca, Zipar, 5473, transponder, 208, controle igual 1805. Correto, só complementando a primeira curva à esquerda após a decolagem. Chame no 08 quando pronto, puxa sinal. Temo, 805. Gol 896. Na escuta, prossiga. Autorização para João Pessoa, escuta. Só um minuto, 896. Salvador, prefinal 944, ainda restrito no 050. Não estava restrito até o 050, mas está autorizado a descer agora até 2000 pés. Hoje em Salvador 10012. Ajustado 10012, autorizado a descer para 2000 pés, prefinal 944. Reporte no localizador, autorizado do ILSXC. Autorizado ILSXC no localizador, prefinal 944. Posição pro gol 896, Paulo. Negativo, tô chegando perto do Recife, parece que você não possui seu plano. 1296. Prossiga. Sobe aqui pela companhia. Sobe aqui pela companhia que é mais 3 minutos. Dá o plano aí. Se tiver alguma coisa também que tá na escuta, tá? Sim, sim, de graça. Pronto. Boa noite, cara. Sim, para o puxa, estacionamento. Chamou? Foi o gol 905, tá no 08 para o pushback acionamento. Sim, eu tô sempre no 05, autorizado sempre. Autorizado, no 805. 896 na escuta. Prossiga, gol 896. É realmente, o horário acho que faz 3h30, deve ser por isso ainda que o centro não possui ele. A ativação do plano normalmente é em torno de 30 minutos, 25 a 30 minutos antes do horário. Mais próximo eu já chamo. Se eu tiver o mesmo já autorizado, eu já chamo, ok? Pode ir, então, né? Na escuta. 9,6 na escuta do solo. Afirmativo, já. Agora sim, já passou autorização do plano para João Pessoa. Pronto, cópia 370. Autorizado João Pessoa, 370, rota PV 58, decola pista no zero, primeira curva à esquerda, no perfil da subida Puca, Jamo, transição Caju, 5503 do código transponder, controle do Perão 20.8. Autorizado 370, rota PV 58, decola da 10 curva à esquerda, Puca, Jamo, Caju, 120.8, aciona 5503. Correto, portão 10, chama quanto posicionar. 10, aciona. Posição 2, né? 9944, complete aproximação, chame a torre 118.95. 118.95, 39944. Boa noite, Trip 9944, final. Boa noite, Trip 9944, livre pouso 10, vento 080 graus, 10 nós. Livre pouso 10, Trip 9944. O Índia, teu ponto de espera da 10, lá com a torre 1895, ajuste de 1012, bom voo. Aqui o Pátio Índia, 1895, bom Salvador, muito boa noite, após então, vida o do bom. Ok, Portugal Zero to Foco, form the time of the flight plan. Portugal Zero to Foco. Portugal Zero to Foco, form the time, the flight plan route, please. The flight plan. Just a minute, please. Please copy Portugal 024. 35, Corsa 9944, solo 05, direita 1219. Direita 1219, 35944. Torre Agora 805, boa noite, quanto esperar a próxima 10? Boa noite, 805, Ani Mateo 10. Ani Mateo 805. Vips 9944, bem-vindo Alfa, reporte da Juliette. Vai ingressar de Alfa, vai reportar na Juliette, terminal 944. Boa noite, 05, livre decolagem no zero, vento 080 graus, 089. Ali decola, 805. Agora eu posso que eu vira to for position 11 for pushing start. Negative, maintain position and wait your 86 clearance, eu posso que eu vira to for. Eu posso que eu vira to for, stand by, para aí. Trip 9944, Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, Trip 9944. Controle 1, 208. 208, 9 boa noite. Salvador, 9805, boa noite. Boa noite, 05, boa noite, contato radar, sou para o número 370, saída da Pucas e Paz. 370, Pucas e para no 805. 4170, autorizado ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS, reporte estabilizado, trans 31 no 70. Go 024, right, Scott? Go 024, go ahead. Yeah, approve this Salvador Lisboa for level 390. Direct Zipa after Natal. After we open November 873, then follow your Falpen route. Take off on the 10, left turn. Departure will be Puka departure and Zipa transition. Scott code 5505, control departure frequency 120.8. Color 024, clear to destination. Runway 10, left turn, Puka departing, depart transition, then Natal, upper November 873. But level 390, walking 5505, frequency 120 decimal height, impossible 024. Yeah, for level approved, 390. Level 390, impossible 014. Yeah, approve the start and push, gate standing 11, report X, Portugal 024. Need to push and start, call it for 10, Portugal 024. Negativo, aguarde no 86, Portugal no 11, já foi autorizado, puxe breve. Eu mando Portugal passar. Inicialmente vai aguardar Portugal, ou no 896. Positivo, aguarde. Com autorização para a porta passar de Portugal. Trip 9946, chegada a Mari, dessa via 2000 pés, ajuste 1012. Via 2000 pés, Mari, 1012, ótimo, trip 9946. No 805, chame Recife, 12545, alterne 12685. 2545, 2085, boa noite. 1805. Tá, 3170. 3170, confirma estabilizado? Afirmativo, no ILS. Sim, chame a torre agora em 1118, decimal 95. 10895, tá, 3170. Pode iniciar com 8 na Salvador. Bom dia, TAM 3170, passou externo, baixar travado. Bom dia, TAM 3170, livre pouso no zero, vento 090 graus, 10 mais. Autorizado pouso não no zero, o TAM 3170. Portugal 024 taxi approved the MNA from India until the road point of 010 there, call tower frequency 118.95, can you join 012? India 012, via India to holding point 1010 when reaching 118 decimal 95, Portugal 024. Sete zero, só luz 18, direito 1219. Eita, 1219, TAM 3170. Solo Salvador, bom dia, TAM 3170 de Brasil.